problemas nos deixam mal. Acreditar é essencial, é motivação. Talvez, se você desejar ir além, lutará e trará o que faz bem pro seu coração. É difícil, eu sei, se manter resistente. Mesmo protegido, ainda me sinto doente. Infelizmente, doente de tanta apatia. Doença social que acaba com o nosso dia. Em meio ao desespero, me percebo vulnerável. Tanta luta em busca de um sucesso implacável. Corrigir meus erros, pois sou o responsável. Só agora fui notar, preciso provar o improvável. Então acordei com sede de mudança. Preciso marcar e não ser mera lembrança. Parei de chorar, já não sou mais criança. E o meu bem-estar será minha vingança. Pois no fundo sei que ainda existe os que acreditam. Mas a crise é tão grande, parece ser infinita. Me perco ainda mais a cada dose de bebida. De repente sinto meus pensamentos que gritam. Segura a lágrima e seja forte, carai. Seja o exemplo já que você nunca teve um pai. Deus te deu um dom, então pega e vai. Quando você chegar no topo de lá, cê nunca cai. E essa autocobrança que me motiva pra vitória. Desde então, procuro não falhar na trajetória. Que minha luta seja exemplo na história. Pra jogar na cara de quem duvida dessa glória. Preciso me conter e fechar os olhos, mano. Ignorar o sentimento não é questão de engano. Sigo meu destino, lutando ano após ano. Até um dia ouvir do meu filho: pai, eu te amo. Sim, problemas nos deixam mal. Essencial é motivação. Talvez, se você desejar ir além, lutar e trará o que faz bem pro seu coração. Primeiro, eu só quero que você me responda. Quantas pessoas você sabe que cê pode contar? Pra qualquer coisa que der e vier, a frase é tamo junto mesmo, é só enquanto grana tiver. Então preste atenção em quem está ao seu redor. Pra quem quer te ver bem, ou somente na pior. Ficar desanimado porque algo deu errado é desistir, é decidir ficar calado. É como se na caminhada você ficasse parado. E ao invés de correr atrás, você ficasse sentado, esperando alguma coisa boa acontecer, ou alguém passar e uma carona lhe oferecer. A caminhada é sua, então não pensa besteira. Se alguém tá te passando, é porque cê tá de bobeira. Se é sedentário, acaba ficando pra trás. Só dirige a vida quem realmente é capaz. E você é, pois acredito em você. Sei da sua capacidade, você pode vencer, meu irmão. Não dá vacilo, não. Tem coisa boa te esperando pra animar seu coração. Coisa essa, que é uma boa surpresa, boa notícia. Amigos novos, mina firmeza. A força de vontade tem que partir de você. Se não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Não absorva na sua mente a desordem e o regresso. Não estacione a sua mente. Pra frente que é progresso, somos filhos de guerreiro. Não desista fácil assim. Se tá vivo, então ainda não é o fim. Meu lágrima, pega os motivos pra ser feliz. Se for chorar, que seja de emoção. Traz bem pra alma e pro coração. Sei que problemas nos deixam mal. Acreditar é essencial, é motivação. Você desejar ir além, lutar e trará o que faz bem pro seu coração. Sei que problemas nos deixam mal. Acreditar é essencial, é motivação. Talvez, se você desejar ir além,